Alô, civilização ocidental, o meu nome é Ronaldo e o tema do nosso podcast de hoje é O Demolidor. Como já é de praxe, estamos aqui com o Thomas Juliano. Boa noite, Thomas. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Gabriel. Nós temos aqui também a presença do designer gráfico, diagramador e proprietário da editora Teotocos, Gabriel Vinci. Boa noite, Gabriel. Boa noite, é uma honra estar aqui falando sobre esse tema tão legal. Vamos lá. É isso aí, maravilha. Eu quero quebrar o nosso protocolo habitual de iniciar com uma pergunta ao convidado e perguntar para ti, Thomas, o que te levou a escolher o assunto demolidor para o nosso podcast de hoje? Bom, Ronaldo, vou dar uma resposta objetiva para tentar adequá-la à proposta e nosso tempo e etc, mas é algo que eu poderia desenvolver com tranquilidade e que eu tenho desenvolvido com certos fragmentos de posts, com aulas e etc. Aqui eu vou condensar um pouquinho a minha ideia e aí uma resposta bem sintetizada. Basicamente é ampliar o debate e tentar qualificá-lo acerca da utilização do desenvolvimento estético do século XXI, do século XX, dentro desse entendimento sobre alta cultura, sobre arte de modo geral. Nós vivemos tempos onde, depois de uma série de confusões e de desenvolvimentos políticos e artísticos que o Brasil vem passando nos últimos 80, 90 anos com bastante intensidade, eu acho que nós precisamos trazer para o público brasileiro essa ideia um pouco mais qualitativa de um uso adequado da internet e desse desenvolvimento estético que a rede possibilita com que a gente alcance. Com isso, trazendo o Demolidor, eu consigo falar de um personagem que, de alguma maneira, sintetiza tudo isso que eu coloquei. Ou seja, é um personagem que está sendo reatualizado para um público contemporâneo. O Demolidor, ele não é um personagem tão novo assim. Nós estamos falando de um uso de um símbolo que carrega elementos como, por exemplo, o catolicismo, ou seja, elementos perenes dentro da história do Ocidente e do mundo. Nós estamos falando de um símbolo que, ao mesmo tempo, traz um diálogo a uma cultura contemporânea, mas que possui estes símbolos, estes traços de entendimento sobre dignidade da pessoa humana, por exemplo, que merecem uma discussão um pouco mais atual. Não uma discussão reducionista, onde eu comece falando sobre alta cultura a partir dos grandes clássicos da história ocidental, mas que eu possa falar de alta cultura a partir, vamos dizer assim, da forma como eu entendo, de uma escada, de algo que deve ser alcançado dentro de um avançar, de uma construção, de um humanismo, de uma visão particular do próprio ser, que é o meu alvo de apresentação, ou eu mesmo, quando estou sendo apresentado à autocultura ou elementos de uma cultura que eu posso não alcançar ou não alcance, enfim. Então, falar de Demolidor é falar de tudo isso. É iniciar um caminho, é falar de elementos que fazem parte desse caminho, é falar do uso da tecnologia, das redes, e, ao mesmo tempo, e aí concluindo, é falar de algo que me dá prazer. Eu acho que o bacana de fazer um trabalho de internet é isso, é falar de algo que é legal, que eu gosto, que eu acho que é um tema leve e, ao mesmo tempo, essa leveza ela é enganadora, porque é uma leveza que tem a sua completude, completude de alma, completude de elementos que eu já mencionei. Então, enfim, tem tudo isso e muito mais, porque eu também estou muito disposto a aprender com o Gabriel sobre coisas do personagem. Eu digo também que o Demolidor eu acompanho desde a minha infância, acompanhava ele com uma perspectiva. Depois, no avançar dos anos, eu fui conhecendo o personagem, outras faces do personagem que me encantaram. E hoje ele é, sim, dependendo do aluno E dependendo do meu dia ou da pessoa que eu esteja conversando, ele é sim um grande trunfo que tenho para mostrar que eu não sou um retardado e para mostrar que é sim possível desbravar elementos maiores da nossa existência a partir de um personagem com tamanha, vou dizer assim, densidade humana que o Demolidor possui. Então deixaria essas respostas dentro desse pequeno fragmento que eu tentei sintetizar aqui. Com certeza a gente vai explorar um pouco mais diversos dos aspectos da tua resposta. Mas eu quero passar agora para o Gabriel, para que ele apresente um pouco o personagem para nós. No meu caso, eu não conheço muito bem o personagem Demolidor, então também estou aqui para aprender um pouco sobre essa personagem que foi criada pelo Stan Lee, né? E passo a bola para o Gabriel para que ele possa introduzir a gente nessa história de Demolidor. É assim. Ah, perfeito. O Demolidor ele foi criado por duas pessoas, né? O Stan Lee e o Bill Everett, né? Como o Thomas falou, ele já é bem antigo, é de 1964, né? Só que ao decorrer dos anos, foi a partir de 1980 que ele realmente ele tomou a forma que ele tem hoje, né? Com o nosso querido e reacionário Frank Miller. Ele, a partir de 1980, com um quadrinho chamado The Good Guys Wear Red, né? Os bons meninos vestem vermelho. O Frank Miller, ele dá uma tonalidade para o Demolidor muito próxima do romance policial e do cinema noir. É uma coisa que ele sempre faz, é uma assinatura, né, do Frank Miller, né? Ele traz isso. A gente pode ver isso no Sin City, por exemplo, né? Sin City, E no Cavaleiro das Trevas também. Uhum. Outra característica bem interessante do Frank Miller é que ele é meio sádico com os heróis, né? Ele deixa os heróis, assim, no cúmulo do... no cúmulo do sofrimento, né? E uma coisa interessante que apareceu, o Frank Miller, ele fez a partir dos anos 80 com The Good Guys Wear Red, as histórias do Demolidor, mas não tinha muito essa pegada com a religião. A religião, ela foi aparecer no Demolidor mais pra frente com a melhor história que tem sobre com o Demolidor, que foi escrito por Frank Miller em 1986, com a queda de Murdoch, né? A partir da queda de Murdoch, a religião católica do Demolidor foi vista muito menos como algo superficial, algo meramente decorativo, mas passou a estar presente nas discussões morais pertinentes ao personagem, sabe? Não sei se eu posso falar aqui a história, para não dar spoiler sobre a queda de Murdoch, mas... Basicamente, a história começa com o rei do crime descobrindo a identidade do Matt Murdoch e acabando com a vida dele, né? E quando ele está totalmente destruído, ele chega a virar indigente, ele chega a se tornar uma pessoa muito agressiva, né? E a partir do momento que ele está no fundo do poço, ele é acolhido por uma freira, né? Que traz ele para a igreja. E dentro da igreja ele se recupera tanto moralmente como espiritualmente, vamos dizer assim, né? E a partir daí ele se torna ele volta a ser o justiceiro que ele era antes e dá essa volta, né? É interessante, né, a história nessa abordagem do Frank Miller, os métodos que o Demolidor tem, que são métodos assim baseados na misericórdia. O Demolidor, ele tem uma preocupação muito, muito presente na sua abordagem com os bandidos, por exemplo, que ele acha que que todo mundo tem que ter uma chance de redenção, né? Uhum. Todo mundo tem uma chance de perdão, e por isso que ele evita de matar bandidos, né? Diferente do Punisher, né? Uhum. Não, e posso pegar um gancho, Gabriel? Opa! Nesses exemplares da queda de Murdoch, Até uma coisa que de alguma maneira assim, me enfeitiça em seriados, em quadrinhos, em determinadas narrativas da literatura, enfim, o avançar da decadência humana. E, por exemplo, a Karen Page, aqui pode falar o que quiser, assim, a Karen Page, que é, para o pessoal que está mais familiarizado assim, com o seriado Demolidor, a atual secretária e aspirante à namorada do nosso Murdoch, ela acaba até virando atriz pornô, ela entra numa decadência a partir desses acontecimentos do Rei do Crime, e com a decadência do próprio Murdoch, há um nível de mergulho, de abismo, que é o que eu vou dizer assim, ó, que torna o quadrinho, não pela questão da pornografia, mas é o que torna o quadrinho algo inclinado a um público adulto. Existe ainda uma cultura de que quadrinho é uma coisa infantil. E quando tem uma narrativa, que o Gabriel mesmo trouxe, desses exemplares da queda de Murdoch, o que a gente tem? A gente tem elementos narrativos sobre a tragédia humana que mostram que o quadrinho é coisa de adulto, que há valores ali, há expressões ali, e há inclusive a relação dos homens com essa decadência que se arrasta. É como, eu tô muito embebido ainda do Breaking Bad, eu terminei de assistir essa semana, e como uma alma decadente arrasta um espaço, ou como determinadas ações arrastam outras pessoas, né? É que nem aquele princípio do evangelho às avessas, né? Palavras ficam, testemunhos arrastam, e testemunhos para o mal também arrastam, ou ao menos, vou dizer assim, ó, as escolhas que a gente faz para o bem nem sempre são bem para o outro, né? E claro que no desenvolvimento do quadrinho, a Karen Page muda, enfim, aí tem todo um desenvolvimento que se eu fosse começar a falar aqui, eu cortaria demais, o Gabriel já peguei uma licença. Mas eu queria falar isso, assim. Como é fundamental romper um pouquinho com essa cultura, ou esse entendimento cultural de que quadrinho é coisa de criança. Quadrinho não é coisa de criança, quadrinhos são coisas sérias, são expressões sérias, e temos coisas sérias para falar sobre eles, sem dúvida alguma, assim. O Frank Miller, nessa época, quando ele fez a queda de Murdoch, aqui, foi o auge do Frank Miller. Ele estava muito, muito inspirado, muito produtivo. Ele fez, anos depois, as histórias do Batman, as clássicas do Cavaleiro das Trevas. E a abordagem que ele faz de Nova York era muito, na época era muito, como eu vou dizer, era a realidade que ele vivia, né? Por exemplo, as questões de um lugar dominado pelo tráfico, um lugar dominado pela prostituição, pelas drogas, né? Eram temas urbanos reais, né? E interessante que Hell's Kitchen existe de verdade, né? Não é um lugar fictício, né? E essa decadência de Nova York a gente encontra, por exemplo, até para o público, caso queira conhecer um pouquinho sobre essa decadência de Nova York, tu tem até o Taxi Driver do Martin Scorsese, que demonstra essa decadência do centro urbano, né? Sim, sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, desculpa interromper, mas nesse sentido, nós aqui no Brasil nós temos muita matéria-prima para ser explorada nesse sentido, assim, né? Da decadência cultural, da decadência urbana. Por que nós não vemos mais HQs brasileiras, super-heróis brasileiros sendo vendidos nas bancas? É uma boa pergunta, né? A gente tem um material muito... A gente tem bastante coisa para falar, né? Sobre violência urbana, sobre essas coisas. Eu realmente não sei. Acho que o panorama do cultural do Brasil, geralmente, quando vai para alguma abordagem mais crítica, geralmente é quase 100% o período militar, até a redemocratização, não existe muita uma abordagem mais agressiva que não seja esse ponto, sabe? Violência urbana é difícil. A gente vê nos filmes, por exemplo, Cidade de Deus, essas coisas, né? Mas é sempre... eu gosto muito de Cidade de Deus, é um baita filme. Mas é sempre isso, sabe? É sempre... A gente não se permite a fazer algo lúdico disso, sabe? Uhum. Algo, por exemplo, transformar isso que é um problema real. Fazer o que o Frank Miller fez, né? pegar um problema real que está acontecendo naquele momento e transformar isso em histórias em quadrinhos, sabe? Eu não vejo essa abordagem lúdica, né? Colocar um super-herói. É engraçado que, apesar de não existir isso, o próprio público cria isso de uma certa forma, como aconteceu na Tropa de Elite, porque o Capitão Nascimento foi feito para ser um personagem, foi feito para ressoar de uma forma com o público, né? Um personagem que, com suas ambiguidades, quer dizer, um cara que tortura, né? Bota as pessoas lá no saco para que elas falem, né? Para que elas delatem os outros bandidos, etc. Mas o público acaba tomando esse cara como um herói. Então talvez isso tenha sido mais próximo que nós tenhamos tido de elaborar um super-herói, ou um herói que seja, no cinema e nas histórias mais contemporâneas aqui no Brasil. Eu concordo com você. Acho que o Capitão Nascimento é o mais próximo que a gente tem de um super-herói, assim, né? Eu achei interessante. Até o filme 2 do Tropa de Elite, ele foi feito basicamente para leitores do Michel Foucault. Só que no Brasil não há esse público leitor. Até mesmo a classe universitária lê muito pouco os seus fundamentos culturais, interpretativos sobre a realidade, enfim. E acontece que o clamor popular em cima da figura do Capitão Nascimento demonstra a sede de resgate ao heroísmo que o grosso da nossa população tem acerca de super-heróis, de heróis, da virtude do heroísmo. Basta ver, por exemplo, essa sucessão histórica de apego a figuras, a esse resgate messiânico, a essa tentativa contínua da mesclada com uma subcultura, com um milenarismo social muito cru, onde as pessoas carentes acabam querendo encontrar a redenção ou o seu redentor na própria terra. E o brasileiro tem isso de uma forma muito intensa. E aí, o Capitão Nascimento, que representa um pouquinho dessa carência brasileira, ele trouxe isso com muita força. Até então, eu tenho ainda uma explicação um pouquinho sobre essa ausência de HQs, de super-heróis, de heróis literários, enfim, que se dá a desarticulação completa do entendimento sobre virtude da nossa realidade, das produções culturais. A virtude, ela ficou completamente fora da compreensão do imaginário e da própria busca da produção cultural no Brasil. Hoje nós temos, por exemplo, e nós conversamos isso já em alguns podcasts, uma desarticulação completa entre produtor e produto. E aí, a gente, sem dúvida alguma, já tendo essa desarticulação, a virtude é algo que não ecoe. Não estou dizendo que todos os trabalhos, não estou querendo ser totalizador, que todos os trabalhos não tenham, sejam assim, sejam uniformemente imorais, nada disso, eu não sou assim, eu gosto de valorizar indivíduos. E posso dizer que aquilo que ecoa no campo da cultura, lamentavelmente, quase que na sua totalidade, não tem essa relação entre virtude e produto adequado. E com isso, tu já vê de começo uma desfragmentação do que é o heroísmo, né? Porque o Brasil, matéria matéria-prima para produzir narrativas, bom, nós temos os montes, transborda. E acontece que se a vida não é levada de um modo sincero, se nós não temos a possibilidade de fazer ou de encontrar autobiografias, e não estou querendo dizer no campo literário mesmo, mas vidas confessionais adequadas ou sinceras, encontrar uma narrativa sobre estratos sociais, etc., e sim que é muito mais difícil, inclusive graças a algo que eu mencionei no começo, de que há uma subcultura brasileira, aquilo que é feito com uma intenção acaba descambando em outra coisa, como foi o caso do Capitão Nascimento, que o Ronaldo até salientava, né? Tinha métodos antipáticos, alguns bem antipáticos, mas que, pela carência da sociedade brasileira, onde talvez 70%, 80% das pessoas que assistiram Tropa de Elite já foram assaltadas, por exemplo, nossa, Esse cara é o meu redentor, esse cara aqui é tudo que eu queria ter sido, ou tudo que eu queria que a polícia fosse. Está aqui o meu herói. É verdade? Esse efeito não desejado pelo autor é muito parecido com o que o Alan Moore fez com o Rorschach, do Watchmen, né? Esse personagem, o Alan Moore é um cara de esquerda, né? A gente sabe. Mas ele fez esse personagem para ele se tornar odioso, sabe? E é justamente o personagem que todo mundo mais gosta do Watchmen. Porque ele é um personagem que ele trata o mal ele pune o mal de uma forma cruel até, né? Mas ele pune o mal e ele acabou sendo um dos personagens mais populares de Watchmen, né? E é interessante que essa popularidade ele não conseguiu com V de vingança, né? Sim, Gabriel, eu queria até já pegar um gancho nisso e gostaria que tu falasse um pouco do conflito que existe no Demolidor entre ele ser um advogado durante o dia, né, um homem que está ali para proteger as leis oficiais do seu país, do seu estado, e à noite ser um justiceiro, alguém que faz justiça com as próprias mãos. Gostaria que tu falasse um pouco para a gente sobre isso. O Demolidor, ele na verdade, é interessante o tratamento que ele dá, que os autores dão para o Demolidor, é que tanto o alter ego dele quanto o Matt Murdock, quanto o Demolidor, os dois buscam a justiça da sua forma. O Matt Murdock busca a justiça através das formas legais. E o Demolidor, o Justiceiro à Noite, busca a justiça da sua maneira, sabe? E a busca pela justiça é uma coisa que está presente tanto no Matt Murdock quanto no Demolidor. É muito interessante porque a gente não vê isso no Batman. O Batman, por exemplo, o Bruce Wayne, ele é realmente outra pessoa quando está como Bruce Wayne e como está como Batman. Com o Matt Murdock que é diferente, ele tem uma proximidade. O Demolidor, tanto o Demolidor quanto o Matt Murdock, tem uma sede por justiça, né? E é muito interessante o Matt Murdock se tornar justamente advogado, até pela simbologia que dá para tirar disso, como a justiça é cega e ele é cego, né? E enfim, né? O Matt Murdock, ele tem uma sede por justiça e um sentimento de culpa desde criança, né? A história deles, como todo mundo já sabe, ele perdeu o pai, o Jack Murdock, que era um pugilista, que se recusa a perder uma luta combinada, né? E ele se recusa a perder uma luta combinada justamente quando vê o Matt Murdock assistindo uma luta, né? Assistindo a luta dele, né? Então ele se sente meio culpado pela morte do pai. Uma culpa meio difusa que ele sempre carrega, ele sempre se confessa com o padre falando dessa culpa, e uma sede, uma grande indignação com a injustiça, né? Sim. E tanto Matt Murdock quanto o Demolidor buscam transformar, buscam a justiça, né? E é muito interessante esse paralelo, né? Claro, como tu mesmo estava falando, o Demolidor é o herói católico, talvez o maior herói católico desse universo de HQs, né? Sim. Geralmente, quando o catolicismo é representado, seja no filme de Hollywood, pelo menos de algumas décadas para cá, seja em alguma série, geralmente ele é mal representado, né? Ele é colocado como, sei lá, padres hipócritas, é o padre que é O de sempre. pecador, né? O de sempre, enfim. Então, gostaria de perguntar para ti e para o Thomas também, como se dá essa representação no universo do Demolidor e quais as influências do catolicismo sobre o personagem? Sim. O Frank Miller, a gente tem que contar algumas coisas. O Frank Miller, ele é ateu, ele não é religioso, não. Mas ele veio de uma família católica irlandesa, né? E é interessante porque quando foi lançado a queda de Murdock, a reverência que ele faz ao catolicismo como elemento de redenção, como elemento de renovação do personagem, quando ele tá totalmente destruído, ele encontra a redenção no catolicismo, né? E surgiu até boatos, será que Frank Miller é católico e fez isso aí para fazer uma certa propaganda do catolicismo? Mas não, o Frank Miller ele é ateu, apesar de ser criado por uma família católica, e o catolicismo do Demolidor é incrivelmente respeitoso, sabe? Ele não é um elemento que é meramente, sabe, alegórico, um elemento meramente visual, né? Inclusive, eu acho interessante que o nome do personagem em inglês é Daredevil, né? Que é seria, digamos assim, o diabo desafiador, o demônio desafiador. Isso. Diabo desafiador, na verdade. Desafiador, né? O Daredevil já é uma tradução de destemido, né? Ele faz essa brincadeira com o Devil, né? É interessante você pegar o mundo dos quadrinhos, você vê os personagens que são católicos, eles são geralmente figuras demoníacas, né? Por exemplo, o Hellboy é católico. O próprio Diabo é católico, se você dá uma olhada. Sim. O Noturno do X-Men é católico. São sempre figuras demoníacas, de verdade. Né? São sempre figuras. Na DC tem um personagem que é católico também, chamado Blue Devil, que também é um demônio. Então, é uma visão, sei lá. Eu acho que, por ser um país de maioria protestante, eles têm uma certa visão meio obscura do catolicismo, né? Uma coisa meio. É uma fascinação meio. Até me impressionou que o Capitão América seja católico. Até me impressionou isso, né? Porque ele é um... O Capitão América ele é católico, mas ele é porque ele é de uma família irlandesa, sabe? Ah, ele okay. Nunca demonstra isso, né? Mas se você pegar no site da Marvel, assim, ele sempre dá uma ficha completa dos heróis católicos e eu fui lá ver, né? Então, eles falam idade, até o peso do personagem eles falam. Sim. E aparece lá, o Capitão América, ele é católico. Mas ele não demonstra isso, né? Sim. O catolicismo, geralmente, ele tá presente em personagens como o Nightcrawler, né? O Noturno. Isso. E aparece sempre com algum simbolismo cristão, católico, nas histórias. O Hellboy não é da Marvel, né? Mas o Hellboy da Dark Comics, ele é católico, ele foi criado por um padre, né? O Blue Devil também é a mesma história do Hellboy, só que contado pela DC. E o de longe mais católico de todos é o Demolidor, né? Sem dúvida. Perfeito. Mas é interessante essa visão que eles têm de nós, né? Sim. Você é católico? Isso, com certeza. Thomas, tem alguma coisa a acrescentar nesse quesito? Não, eu achei um bom apanhado, assim, e dá esse entendimento de que esses personagens eles possuem uma alma e também amplia, eu acho que, o entendimento cultural, pelo menos, de que nós estamos falando de quadrinhos que são produzidos dentro de uma esfera cultural que é diferente do Brasil. Sim. Então, o Brasil, pelo menos no discurso, é um país majoritariamente católico, isso não se aplica aos Estados Unidos. E quando nós vemos dentro de um país que não tem esse traço religioso tão significativo, ao menos em índices de IBGE, como no Brasil, a gente precisa chegar à constatação que no quesito quadrinhos, os Estados Unidos representa melhor a religião que a religião católica do que o Brasil, que tem esse nicho onde é muito mal representada a fé católica. Basta ver, por exemplo, a tradição noveleira, a tradição da produção cinematográfica, entre outras coisas. O Brasil representa melhor a tradição religiosa espírita do que a tradição religiosa católica, mesmo não sendo um país majoritariamente espírita. Então, dentro desse entendimento, vou dizer assim, sobre produção cultural, os quadrinhos precisam receber essa ressalva, que eles não são feitos no Brasil. E há este respeito que, no caso, o personagem que nós estamos conversando aqui, o Demolidor, traz. E ainda, um outro dado, esses pontos que o Gabriel mencionou sobre, vou dizer assim, essa completude biográfica dos personagens que a Marvel traz, remetem a tentar humanizar o personagem e, com isso, trazer não só informações para o público nerd, para o mercado, mas também para um aumento, uma concretude na realidade que esses personagens possuem, ou seja, eles se tornam um pouco mais materiais. Quando você sabe o peso do Capitão América e a fé que o Capitão América professa, você consegue entender um pouco mais, por que aquele conjunto de caracteres, ou até mesmo porque como é a forma como ele briga, coisas desse tipo. E eu acho até a cena do... Eu não gosto do filme, mas Os Vingadores 1, se eu não me engano, tem a cena onde Loki aparece, pede que todos fiquem de joelhos, aí um senhor fica em pé e diz que não se ajoelha, porque ele não é o senhor dele, né? Tem essa cena nos Vingadores 1, no cinema. E com isso, eu vou dizer assim, a gente, naquele ímpeto de coragem, a gente já tem ali um traço significativo que cabe uma exploração. Dependendo do ambiente que você estiver conversando, se relacionando, você não precisa falar da complexidade religiosa de Dante Alighieri. Você pode pegar esse senhor como um brilhante exemplo para mostrar a força do martírio, por exemplo, da disposição do martírio. Porque aquele senhor, ele não mediu consequências àquela ação. E tu consegue pegar esse senhor e explorar muito. Então, cabe esses exemplos, assim, eu gosto muito dessa tentativa, não uma tentativa tosca, mas uma tentativa real de tornar esses símbolos abstratos humanos. E com isso, a conversa adquire uma seriedade maior. E conversa não a nossa aqui, mas a conversa no modo geral quando esses personagens são citados, né? Então, mas eu gostaria que tu falasse um pouco mais pra gente sobre o uso da cultura popular, da cultura pop, inclusive, como escada para atingir alta cultura. Bom, eu vou dizer assim, primeiro que eu acho o tema alta cultura algo muito complexo que não pode ser catalogado em Facebook. Nós já tivemos tentativas de catalogação sobre alta cultura, o estilo neoclássico, por exemplo, é isso. Então, eu não gosto muito de uma tentativa efêmera, visualmente estética e muitas vezes limitada, na maior parte das vezes limitada, de catalogação sobre o que é alta cultura. Mas agora, sobre cultura popular, aí sim a gente tem uma densidade que toca nos quadrinhos, que toca no futebol, por exemplo. O futebol, para mim, pelo menos, é uma cultura popular. E eu consigo, no futebol, pegar lá São Januário, que é o estádio do Vasco da Gama, e consigo mostrar a fachada do estádio e mostrar que ali está um dos melhores exemplares em barroco português do Brasil. E eu consigo, então, através do Vasco da Gama, que não é o meu clube de torcida, mas do Vasco da Gama, eu consigo falar sobre barroco. Então, eu acredito nessa conexão, que é o quê? De um tema popular, e por tema popular, aquilo que arrasta boa parte da população brasileira, ou do imaginário cru da população, eu consigo apresentar algo de uma densidade humana maior. Então, é esse sentido que eu gosto de empregar essa conversa. Eu não gosto de ser o catalogador que, na verdade, eu seria uma repetição de chavões. Dizer que Dante e que Homero são alta cultura é chover no molhado. Eu preciso tentar compreendê-los. E com isso, a minha afirmação ela vai ser qualitativa, porque eu vou entender por que Dante ele se tornou um escritor que singulariza, de certa maneira, a produção italiana e que está presente no imaginário ocidental há tantos séculos. Eu preciso compreender isso sem ser um repetidor de chavões ou ser aquele que busca apresentar não aquilo que realmente acredita, mas aquilo que sabe que... Ah, nossa, preciso falar sobre isso, porque repetir essas coisas, porque isso soa bem. Eu acho que a alta cultura ela precisa ser entendida em uma relação profunda com a verdade, profunda com a caridade. A caridade sem a verdade é um serviço à mentira, e o entendimento intelectual ele precisa estar relacionado à primeira coisa que eu mencionei ali, que era a questão de virtude. Ele precisa ser um produtor de virtude pessoal e uma virtude que, de alguma maneira, arrasta como um testemunho. Então é nessa forma que eu acredito. Cultura popular, quadrinhos, música popular, enfim, elas possuem essa utilidade para mostrar a depressão dos tempos. Eu consigo pegar, por exemplo, o pior funk de todos e mostrar, olha só o que vivemos, Olha só que você tem um extrato da população brasileira que está à margem da sociedade, que hoje ela se aproxima muito mais desse funk vulgar do que do testemunho de Carlos Gomes, que foi um homem que viveu a pobreza e que se tornou o nosso maestro. Então, eu consigo pegar esses símbolos e mostrar coisas maiores, mostrar objetos, mostrar testemunhos. E é dessa forma que eu relaciono as definições, vou dizer assim, mais abrangentes, mais horizontais de alta cultura. É claro, só concluindo, é claro que eu sei que a alta cultura existe e é claro que eu sei que nem tudo aquilo que é tratado como alta cultura de fato produziu frutos em maior quantidade do que abrolhos. Isso é importante. Às vezes o estilo de um escritor e a beleza de uma escultura ao longo do tempo produziu mais perversidade do que necessariamente virtude. E nesse sentido, eu acho que é importante sempre a devida intelectualização, a devida compreensão sobre o que é beleza, o que é belo, quais são essas coisas que transcendem a concretude de um objeto ou as letras de uma literatura. Então isso é fundamental. É claro que, a grosso modo, no grosso da população brasileira, não tem como parar e ficar falando sobre a beleza em Platão, as pessoas não vão ter o devido saco. Se o seu interesse é fazer como o meu é, com que pessoas adquiram um pouco mais de conteúdo, eu preciso utilizar as palavras de Platão de uma forma um pouco mais leves, um pouco mais abrangentes, um pouco mais brasileiras, cometendo esse sacrilégio com Platão, mas com isso eu colho certos frutos. Eu vou dar um exemplo, ela não fica magoada, por isso que eu até vou falar dela, a minha sogra. Quando eu conheci minha sogra, ela só lia porcaria. Hoje ela lê Santa Teresa d'Ávila. Como é que eu fiz isso? Não foi arrotando o Platão quando eu ia visitá-la, até porque eu precisava puxar o saco dela porque eu queria casar com a filha dela. Então, eu ia na manha, e indo na manha, hoje ela lê Santa Teresa. E Santa Teresa não é outra cultura? Então, ou seja, a evolução aconteceu. E assim por diante. Então, o que o Thomas falou é perfeito, assim. E uma figura que eu me inspiro bastante, inclusive foi a figura que me converteu ao catolicismo, foi o Chesterton. O Chesterton, ele é interessante a relação dele com a alta cultura e o que era cultura popular. Ele era um ávido consumidor daqueles romances e folhetins que vinham no jornal, que era considerado romances vulgares, né? E tem uma parte em Ortodoxia, que é o seu livro mais conhecido, né? Que ele diz que a mais alta religião na Europa está de acordo com todos os seus romances mais baratos. É muito interessante, porque o romance de folhetim, ele sempre seguia, na época, assim, ele sempre seguia uma forma meio melodramática de luta do bem contra o mal, e sempre se apoiava em provocar sentimentos no leitor, com o medo, o entusiasmo, a dor, o riso, sempre pegando arquétipos, sabe? O traidor, o justiceiro, né? A vítima, o bobo, né? E sempre discutiam questões, né? Questões muito maiores do que aparentavam, né? O romance popular mesmo, né? Isso era discutido de uma forma até meio inconsciente, né? É interessante você pegar esse gancho e fazer o gancho com os quadrinhos, né? Porque os quadrinhos, geralmente, eles discutem coisas muito importantes sem a gente nem perceber, né? Por exemplo, Demolidor, a gente tem discussões sobre... A gente teve uma discussão de quase uma hora aqui sobre redenção, sobre perdão, né? E é interessante, porque eu tenho uma teoria de que se o Chesterton ele tivesse vivo hoje, né, ele estaria muito mais interessado em assistir o Batman versus Superman, né, e fazer comentários sobre comentários teológicos sobre o Superman, ou discussões sobre idolatria, né, ou discussões sobre aspectos éticos e morais do Batman, do que entrar numa rodinha para discutir alta cultura, né? O Chesterton, ele tem uma... Ele, enquanto todo mundo estava... Eu até postei no meu Facebook. Enquanto todo mundo estava preocupando em discutir coisas importantes sobre política e sobre o destino da Inglaterra, ele estava desenhando histórias do Sherlock Holmes, né? Ele era ele era desenhista também, né? Então, a abordagem que o Chesterton faz, que na época era cultura pop, aquilo que ele consumia. Ele consumia bastante coisas assim, né? E era um cara que falava coisas super importantes de uma maneira muito simples e muito acessível, né? Uhum. Eu tenho uma coisa que... Não, eu tenho muitas divergências com ele, mas eu tenho algo que eu realmente estou com ele no que não toca o catolicismo, né? Ou seja, falando da pessoa mesmo, do Papa João XXIII, né? E ele tinha um hábito que eu tenho parecido, né? Salvo as proporções. Que ele descia, saía das suas funções de Papa e voltava para o mesmo armazém que ele gostava de comprar e comer salame para fumar cigarro e conversar sobre futebol. E eu acabo tendo um pouco desse comportamento, porque eu não gosto de abandonar minhas origens, assim. Eu tenho amigos que foram meus colegas de aula, por exemplo, que com eles eu fui nas minhas primeiras festas. Hoje, eu sou casado, eles continuam indo em festas, por exemplo. Mas eu não abandono as minhas origens e eu tento trazer cada um dos nossos encontros, cada uma daquelas familiaridades nutridas muitas vezes por pecados, mas eu tento trazer ela hoje como um sinal de missão da minha pessoa a tentar arrastar com o meu testemunho. Então eu não gosto de abandonar as minhas origens. Naquilo que não tem maldade alguma, como por exemplo conversar sobre futebol no boteco, tem um boteco próximo à minha casa, de vez em quando eu bebo cerveja ali depois do futebol, eu converso ali com os senhores ali, é sempre uma aula de futebol. Então, mas falo mesmo dessa herança que eu acho que o conservadorismo de vertente católica, ele não pode esquecer. A gente não pode esquecer que nós somos um testemunho, nós somos uma vida orgânica, nós somos uma biografia. E aquilo que é o meu presente hoje, ou seja, um presente de um Thomas que fala na Biblioteca Pública do Estado sobre Dante, não era o meu passado. O meu passado eu estava fumando cigarro, escutando Nirvana, não queria nada da vida. E esse é o meu passado e talvez ainda seja o presente de alguns. Ou seja, eu não posso esquecer o meu passado e que as pessoas possuem temporalidades diferentes, ou seja, aquilo que é o presente do meu adversário ou do meu antagonista pode não ser amanhã o seu presente, né? Ou seja, pode ser o seu passado. Então eu acredito muito nisso. Conservadorismo, nós temos o conservadorismo no plural. Eu não gosto dessa singularização de conservadorismo, ou seja, os conservadores. Não, conservadorismos. E por conservadorismos, eu peguei essa vertente católica que não deve esquecer um pouco a sua origem. Por mais que o profeta não seja bem-vindo à sua terra, a gente não pode abandonar a nossa terra, a gente não pode abandonar o nosso meio. Eu vou ficar muito triste se, não querendo pagar de santo ou pagar de salvo, muito pelo contrário, mas eu ficaria muito triste se por uma inércia minha, amigos queridos, pessoas que de alguma maneira contribuíram com a minha própria formação, com meus próprios interesses, ainda que indiretamente, sejam condenadas à eternidade do inferno por de alguma maneira eu ter colaborado com isso. Eu não vou ficar sossegado. E então eu acredito nesse elemento da alta cultura e da cultura pop, inclusive da relação da nossa vida orgânica com elas. Nós temos até hoje traços estéticos e culturais que estão conectados à cultura romana. Nós tivemos uma tradição positivista na nossa arquitetura no Brasil que tentou fazer isso. Só que tentou fazer isso do modo errado, porque o apego simplesmente por ele em figuras como Shakespeare, Dante, Homero, ele é algo material, é algo abstrato, e aí tu cai num positivismo. Agora, esses autores, esses grandes nomes atrelados à virtude da caridade, à virtude da fé católica, aí sim tu consegue produzir frutos. Tu consegue mostrar no clamor e no choro de Príamo que ali não é algo relatado há milhares de anos, mas é algo que ainda se faz presente na nossa dor sobre a morte. Então, os elementos estão ali. A atualidade da alta cultura, ela ainda está presente, inclusive na sua produção. Porque a queda humana é algo que acompanha a nossa existência desde Adão. E, portanto, tudo aquilo que remete a esse tipo de produção é sempre atual. A queda de Murdoch, ela é atual como a queda de Aquiles durante boa parte da Ilíada. Então, por isso que a gente precisa, eu entendo assim, dialogar de modo adequado com o mundo. Eu não quero criar um extraterrestre. Eu não quero criar. Isso não tem sentido quando eu for pai. Eu não quero parar e ficar criando meus filhos como se eles se tivessem alienados ou vivendo um tempo à parte. Eu quero que eles não mergulhem no tempo como eu mergulhei durante boa parte da vida, mas eu quero que eles tenham vacina. E essa vacina é necessária em um entendimento balanceado, que eu acho que muitas vezes falta dentro do país, em todas as formas. Há uma elevação muitas vezes exagerada sobre cultura pop, eu não sou familiarizado com isso, e há uma valorização muitas vezes à alta cultura, que eu também não sou familiarizado com isso, porque, como eu disse antes, há dificuldades para definir o que de fato é alta cultura ou não. Então, nesse sentido, por exemplo, eu considero Chesterton alta cultura porque produz virtudes, caridade, mas tem pessoas que não, tem autores que não, porque o seu estilo, etc., valorizam outros elementos. Eu não parto desse início. Por isso que eu acho que é complexo essa definição de alta cultura e cultura pop. Porque tem gente que não coloca nem o futebol como cultura pop, eu já coloco. Então, eu tentei responder a tua aguçada pergunta, Ronaldo, dessa forma, tentando mostrar em um tom intimista quais são as minhas definições sobre cultura pop, sobre autocultura. Uhum. Bom, isso rende. Claro, que rende. E existe, eu acho, também uma questão que sempre é válida ser colocada, que muitas vezes a pessoa que está num ambiente onde ela só tem acesso ao tá tranquilo, tá favorável, ao funk da metralhadora, ao tchacachu, tchererê, daqui a pouco ela, escutando um Pink Floyd, ela percebe que há possibilidade de se elevar daquilo, que não existe só aquela fonte de música, né? Isso aconteceu, por exemplo, comigo, quando eu peguei um livro do Stephen King, né? Eu comecei a ter interesse por livros, e provavelmente se eu tivesse pego a Ilíada ou o que fosse assim, dentro da alta cultura, provavelmente aquilo não me despertaria naquela idade o mesmo interesse, né? Talvez até tivesse um efeito contrário. E assim, dá para pegar diversos exemplos, né? E eu acho que é sempre válido colocar isso também. Mas, Gabriel, eu gostaria de fazer uma última pergunta para ti, para a gente finalizar o nosso podcast. O que, que o Demolidor, como personagem, como arquétipo, pode trazer para nós brasileiros nesse momento complicado político que nós vivemos? Bem, o Demolidor, ele tem um aspecto muito interessante que diverge um pouco de que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, falando: ah, o Brasil não tem jeito, ah, o Brasil não sei o quê, o Brasil não sei o quê, eu quero mudar daqui. E o que o Demolidor tem para nos ensinar nesse aspecto, que é uma característica muito cristã dele, na minha opinião, que é... Eu vou viajar um pouquinho aqui. É o amor dele que ele tem pelo bairro, pelo Hell's Kitchen, né? Sim. É interessante porque o que o Chesterton fala, uma das manifestações do amor cristão seria amar as... O Chesterton fala assim, amar as coisas antes mesmo que elas sejam amáveis, né? E o que o Demolidor faz com o seu bairro, com o Hell's Kitchen, é basicamente isso. Hell's Kitchen não é nenhum lugar amável, não é nenhum lugar... É um lugar que reina a prostituição, reina criminalidade, a criminalidade domina o lugar, mas mesmo assim ele se sente responsável e ama esse lugar ao ponto de dar sua própria vida por esse lugar. Então, eu acho que falta um pouquinho isso no brasileiro, sabe? O Brasil, ele realmente tem muitos problemas, né? O Brasil, ele é um lugar que é campeão em homicídio, sabe? A gente tem um governo que tá bem longe do ideal, né? Mas a gente não recorrer a soluções fáceis, né? A gente se inspirar um pouco no Matt Murdock, no Demolidor, e lutar para que esse lugar seja um lugar mais um lugar mais digno, sabe? Uhum. E é uma coisa que me marca muito, tanto tanto nas histórias, né? Porque ele não abandona esse lugar, porque Batman não abandona Gotham City com todos esses problemas, né? Porque o amor, ele realmente se manifesta quando você consegue amar alguma coisa que, antes mesmo dela ser amável, sabe? E a gente tem que amar esse país antes mesmo que ele seja amável. E o amor se manifesta na hora que a gente reconhece os problemas que ele traz, né? E tenta transformá-lo, né? Não tentar fugir, né? Não tentar fugir do problema, fugir das responsabilidades, né? Eu acho que heróis, mesmo lúdicos, assim como Demolidor, Batman, eles ajudam a gente a ter essa noção bastante clara sobre o que é amar um lugar, sabe? Uhum. Eu não sei se eu viajei muito, né? Não, eu achei excelente essa tua intervenção, porque é fantástico. Hoje, realmente, a gente olha a nossa situação no país e é difícil, às vezes, ter esperança, né? Às vezes, a gente acaba pecando por perder a esperança, porque parece que quando a gente vai ter, daqui a pouco, uma solução para um problema, surgem diversos outros problemas e a gente sente que nós estamos numa geração que talvez tenha que lutar sem ver, pelo menos dentro da imanência, que pelo menos dentro do nosso tempo de vida, alguma luz no fim do túnel. E essa virtude que tu traz do super-heróis, e que de repente aí eu posso viajar um pouco, traga um pouco do patriotismo americano, né, e da ideia de realmente lutar por aquele lugar e de amar o seu país, eu acho que isso é realmente algo que nós brasileiros podemos aprender com esses heróis, com esses arquétipos. Não, e também... Posso pegar um gancho? Claro, pô. Não, e também esse gancho que o Gabriel trouxe aqui para nós, sobre a questão do apego ao lugar, remete a, por exemplo, três grandes pensadores da nossa história. Gilberto Freire, por exemplo, um amor entusiasmante sobre o Brasil. Joaquim Nabuco, um outro que amou intensamente esse país. Dom Pedro II amou intensamente esse país. Cecília Meirelles, pegando um exemplo feminino, também um amor que de alguma maneira eu sinto falta nas discussões sobre o Brasil. Um amor que realmente se comprometa ao exercício do doar-se, né? Pegando uma referência do Novo Testamento, do Evangelho, e principalmente da Carta de São João, se Deus é amor e Deus doou-se, nós precisamos entender esse amor pelo Brasil em uma tentativa de doarmos aquilo que temos ao Brasil, né? E muitas vezes é a nossa profissão, nossas coisas mais simples, ou pegando as definições mais elogiosas à República, o entendimento à coisa pública, ou seja, doar um entendimento adequado sobre as coisas públicas, sobre questões comuns, enfim, as coisas são importantes, assim. Eu não sou, já fui muito afeito à ideia de que a melhor saída para o Brasil é o aeroporto. Hoje eu sou, pelo menos, um entusiasta de que a melhor saída para o Brasil é formar e ser o melhor brasileiro, né? E eu tô muito nessa linha, né? E eu acho que isso é fundamental. E esse exemplo do Demolidor, de um homem que não está conformado com a sua relação espaço e tempo, ele serve para a nossa discussão nesse sentido também. Já que eu tô pegando também o gancho da viajada, e eu acho que é fundamental esse tipo de viagem que toca na nossa realidade precisamente, onde o atual estado de coisas, ele não precisa ser o norteador do nosso futuro, mas principalmente ele pode ser o ponto de partida ao nosso despertar a um amadurecimento moral. Eu acho que isso é muito importante. Nessa nossa conversa aqui de uma hora, se cada ouvinte conseguir crescer um pouquinho nesse compromisso pessoal de tornar melhor a sua existência, cara, isso não é uma visão romântica, mas é uma visão que eu acho que faz falta que as pessoas tenham. Melhorar, por exemplo, assim, a forma como trata o parente, como trata o vizinho, como se esbarra em alguma pessoa no ônibus, como, enfim, como se relaciona mesmo com o espaço, com o tempo. E com isso, descobrindo a sua própria essência ou aquilo que você já sabe, você ser aí, como o Demolidor, um sinal de justiça. O Demolidor, não só na questão do heroísmo, mas até nesse sentido que o Gabriel mesmo colocou anteriormente, na questão de redenção e na crença que ele tinha ao homem, ele serve para isso. Um homem que não perde a esperança de que é possível evitar um problema de uma forma que não seja a mais extremista. Então eu tô com isso, assim, eu acho que é fundamental esse tipo de reflexão sobre esse apego ao Brasil. Nós temos homens intelectuais, eu falei até do nosso imperador, que tiveram esse testemunho, que deram esse testemunho ao país, de amor a ele, né? E eu quero ficar nessa linha. Posso acontecer de eu ir embora do país anos depois, mas eu quero ir embora como Dom Pedro, ir embora amando o Brasil. Hoje que eu estou aqui, mesmo tendo o risco de amanhã ser assaltado e morto, eu quero pelo menos morrer amando o Brasil. Não o Brasil da Dilma, não o Brasil do Aécio, mas o Brasil que eu acredito que embaixo dessa casca ele existe, né? Eu tenho esperança, né? Eu já esbarrei com tanta gente boa na rua, né? Eu já vi tanta coisa bacana nesses meus 25 anos de existência. E eu acho que essas pessoas e esses momentos merecem ser integradas aí à minha definição de Brasil. Ok, muito obrigado, pessoal. Eu quero agradecer a todos que nos ouviram até agora. A gente vai chegando aqui ao final de mais um podcast. Eu espero contar com a audiência de vocês para os nossos futuros podcasts. Quero agradecer novamente ao Gabriel por ter aceito o nosso convite. E fiquem todos com Deus. Até o próximo podcast da Civilização Ocidental. Um abraço. Valeu.